Abra comigo em Êxodo capítulo 19. Antes de lermos esse texto, eu quero mostrar para vocês algumas fotografias, algumas imagens, alguns desenhos. Eu quero pedir ao José Francisco que ponha para nós. Essa primeira imagem é o desenho da arca do tabernáculo, ou melhor, do altar do tabernáculo. Esse é o desenho mais próximo à descrição bíblica do altar que Deus mandou Moisés construir. Se você pega o texto bíblico, você vê detalhes que foram escritos por Moisés. Moisés teve o cuidado e a ordem de Deus de escrever: escreva isso que eu estou te dizendo. E antes de Deus escrever as tábuas com as 10 leis, Deus mandou Moisés escrever um livro. Havia um livro escrito por Moisés com todos esses detalhes, e esse livro foi sendo transferido de geração em geração, de forma oral e de forma física. E esse livro chegou até nos dias de Jesus. A igreja reconhecia esses livros, esses escritos, porque o povo de Israel reconhecia, e até hoje nós reconhecemos esses escritos. A Bíblia não é qualquer outro livro, a Bíblia não é um livro qualquer que pode ser questionado ou duvidado, porque é o único livro em toda a terra que tem um histórico de ser escrito no período de 1.500 anos por 40 pessoas distintas que não se conheciam, e todas elas escreverem algo que se encaixava perfeitamente na parte do outro. Na hora que reuniu-se todos esses escritos, dos 40 escritores que escreveram durante 1.500 anos, viram uma unidade, uma perfeição. Mas ainda a gente podia pensar aqui no fato desse livro ter sido transferido oralmente ou mesmo manuscrito por todos esses séculos, sem nenhum defeito, sem nenhuma alteração. Os pesquisadores, os cientistas analisam os manuscritos dos dias de Jesus que foram encontrados em Qumran há poucos anos atrás, e eles dizem: são os mesmos textos que temos hoje na literatura moderna e são os mesmos textos de todos os recortes encontrados antes de Qumran no decorrer de séculos. Isso por si só é uma prova de que esse texto, o livro sagrado, é divino. É especial. E Deus mandou Moisés escrever os detalhes de tudo que deveria construir para o culto. Vocês vão prestar o culto a mim. Ok? Sim. Agora eu vou dizer a vocês como que eu quero o culto. Não vai ser o pastor Sócrates que vai dizer, não vai ser o padre Joaquim que vai dizer, não vai ser a religião A, B ou C que vai dizer como eu quero o culto. Não vai ser a tradição tal, não vai ser a cultura A, B ou C. Eu vou dizer a vocês como eu quero o culto. E Deus disse a Moisés como ele queria o culto. E ele colocou detalhes, ele colocou características. E em todo o tempo, nos primeiros livros, Deus mostra isso claramente: façam conforme vos tenho ordenado. E aqui está um desenho bem próximo dos detalhes que Deus deu a Moisés para construir cada peça do culto. E aqui era o altar. Nesse altar, eles sacrificavam os animais como oferenda a Deus, de tal forma que o derramamento do sangue daqueles animais funcionou como uma nota promissória até que Jesus viesse à terra e derramasse o seu sangue. Não estranhe em ver em muitas culturas, em muitas religiões, ainda acontecer o derramamento de sangue. Oferenda de animais. A gente não tem conhecimento com facilidade, mas ainda existe, embora em pequena instância, em pequena proporção, mas já aconteceu em outras eras de ser realidade visível, imolar pessoas. O derramamento de sangue, ele é, de forma espiritual, a única forma de pagar o preço total. O derramamento de sangue é uma forma espiritual de entrega da vida. Por isso Deus estabeleceu, vocês vão imolar o cordeiro, vocês vão imolar os animais. Se por acaso você não tiver condição de ter um cordeiro, você pode trazer uma pomba, uma rolinha. E Deus estabeleceu a forma de culto. Aquele culto do Antigo Testamento, ele era um culto como que cheio de atos promissórios, ou atos proféticos, atos que anunciavam o que haveria de acontecer com o Cordeiro Jesus na cruz do Calvário. Então, cada pessoa, em cada época da vida, em cada tempo, trazia os seus animais, apresentavam os sacerdotes, eles imolavam os animais, e havia uma série de instruções de como colocar os animais no fogo, ou como separar os animais, ou aqueles que poderiam ser comidos pelos sacerdotes. Havia uma série de orientações desses procedimentos. Uma segunda fotografia mostra aí para você uma outra condição. Essa é uma maquete lá em Israel, também muito próxima do que realmente o Senhor tinha orientado. Talvez a única diferença é que o Senhor tinha dito: vocês farão de madeira de acácia e vão cobrir todo de ouro. O altar terá que ser coberto todo de ouro. E as pontas, e onde vai o fogo, de bronze. Há uma rampa, você está vendo uma rampa ali. Essa rampa é onde o sacerdote sobe apresentando o animal e vai imolar, sacrificar, e em muitos momentos vai colocar o animal no fogo. Ele vai ser totalmente consumido pelo fogo. Tem mais uma imagem desse tabernáculo, sem a rampa, mas para você ter uma noção de como isso era muito natural. Tinha nada assim de glória, embora fosse de ouro, embora houvesse toda aquela liturgia, o ritual em volta do tabernáculo, era uma coisa muito simples, muito prática. E para aquele povo, naquela época, era uma coisa ritualística, todos os dias aqueles procedimentos. Pode passar, por favor, Zé. Você vê um desenho mostrando agora o sacerdote oferecendo a Deus uma ovelha que, além de ser imolada, ela foi também queimada no altar. Pensa que isso era a tradição, a rotina, isso era o hábito, isso era o culto a Deus. Aquela pessoa, um civil, um indivíduo, um cidadão, na sua vida comum, embora estivessem começando uma nação, era o início de uma grande nação, a nação de Israel, eles já estavam nas suas práticas normais, que a gente chamaria de práticas religiosas ou práticas civis, de todos os dias ir ao tabernáculo e oferecer os animais e oferecer sacrifício, os sacerdotes nos seus turnos, fazendo todo aquele processo, todo aquele trabalho que, se nós víssemos hoje, nós estranharíamos e rejeitaríamos completamente. Mas não há dúvida de que Deus ordenou que fosse assim. Pode passar mais uma, por favor, Zé. Aí você tem uma visão, é um desenho, mas é um desenho que expressa bem a visão desse acontecimento, desse movimento no meio do tabernáculo. Lá atrás você vê o tabernáculo, o santo lugar, depois o santíssimo lugar, esse lugar onde estão essas pessoas é o átrio, onde havia contínuo movimento. Esse era o movimento, a Praça 7, com o movimento mais intenso e mais importante da cidade, era isso ali. Para você talvez não seja a Praça 7, talvez seja a Praça da Savassi, talvez seja a praça do seu bairro, mas ali era o centro de toda a movimentação da vida social daquele povo em torno do tabernáculo. Tem mais uma imagem que mostra agora o tabernáculo lá ao fundo, mas o descampado de onde eles moravam, as tendas, as tribos, o Monte Sinai lá, a um canto lá no alto, um fogo aqui, e como acontecia o tempo todo. É algo completamente diferente da nossa cultura, dos nossos costumes e até mesmo da forma com que a gente vê o culto ou as ordenanças de Deus. Pode passar mais uma, José, por favor? Além dessa questão, nós temos uma questão que eu quero trazer para vocês também, que é da travessia do Mar Vermelho. A Bíblia nos conta, e muitos estudiosos hoje reconhecem isso como mito, como uma lenda, alguns reconhecem isso como algo falso, mas há uma verdade expressa, descrita por Deus na Bíblia, de que o povo de Israel saiu do Egito e o único caminho que aquele povo podia passar com crianças, velhos, animais, toda mudança, não seria subindo as montanhas, teria que ser por planície, e o único caminho por planície dava no Mar Vermelho. Então eles tinham montanhas dos lados, eles tinham Faraó e o seu exército atrás, e eles tinham à frente o Mar Vermelho. E Deus disse a Moisés: diga ao povo que marche. E a gente conhece a história, e não precisa ser evangélico para conhecer essa história. O mar se abriu e o povo passou a pé enxuto. Talvez a gente nem pare para pensar mesmo nisso, porque se a gente for parar para pensar, é algo assim, tão diferente, tão absurdo, que talvez surja no nosso coração: será que foi assim mesmo que aconteceu? Será que o mar se abriu? Esse é um desafio. E essa é a cena que a gente conhece da travessia do Mar Vermelho. Tem uma próxima foto que ela nos mostra que realmente é um desafio. Esse desenho, ele é muito expressivo. É um desafio pensar que o mar se abriu para o povo inteiro passar. Um desafio. Tem uma próxima foto que ela mostra um pouco mais realidade. Já não é mais aquele mar da ilustração que nos leva a uma dimensão um pouco mais fantasiosa. É uma situação muito mais próxima do que pode ser que tenha acontecido mesmo. É indiscutível que o povo atravessou o Mar Vermelho. É bíblico. Mas aqui nós estamos vendo uma planície, estamos vendo uma montanha do outro lado, e estamos vendo uma parte de terra do outro lado e o fundo do mar. E o povo atravessando o fundo do mar. Se alguém for atrás de estudos para provar que não aconteceu, que isso é lenda, que isso é boato, que isso é mentira, fantasia religiosa, nós podemos recorrer a alguns elementos da ciência. A próxima foto nos mostra um lugar no Mar Vermelho, para a gente se lembrar. O Mar Vermelho, ele na verdade, ele não é o mar que a gente conhece com ondas, ele é como um grande lago, e esse lugar, ele tem uma característica. Primeiro, ele é o destino final de um caminho possível para 600 mil homens, mulheres e crianças, com animais, com bagagem, terem caminhado sem que seja subir as montanhas. O caminho saindo do Egito termina naquela praia de Nueiba. Do outro lado, à sua direita, está a parte da Arábia, onde tem um monte muito alto, que poderia ser o Monte Sinai, e é o único lugar onde caberiam 600 mil ou 600 mil homens, mais suas mulheres, crianças e animais. Em toda essa região, não existe nenhum outro lugar que caberiam tanta gente, senão aquela praia. E essa praia, aqui do seu canto direito, ela está ao pé de um grande monte, que os árabes chamam de Monte de Moisés, que os árabes cercaram por honra ao pai Moisés, ao pai Abraão, e ao reconhecimento de Moisés, que é o lugar mais provável de ser mesmo o Monte Sinai. Agora, a coisa mais impactante de tudo isso é que, passa a próxima, por favor, esse é o lugar que eu acabei de falar para vocês, o único espaço ao pé de um grande monte, que reconhecemos ser o Monte Sinai, onde caberia toda a nação de Israel. Passa mais uma, por favor. O que há de mais impactante é que os topógrafos do mar, os geógrafos, os estudiosos, tem isso registrado, isso é visível, isso é fotografia, isso é sondável, isso é estudável, que nessa parte do Mar Vermelho, esse azul mais profundo é profundidade, e literalmente naquele lugar onde termina a passagem que o povo deveria chegar a pé, e em frente ao monte que deve mesmo ser o Monte Sinai, há uma parte, quem conhece topografia sabe, essa parte azul mais clara, passa por favor mais uma, José, que faz com que esse modelo explique para você, é impressionante que em todo o Mar Vermelho há um único lugar em frente àquele caminho e em frente à praia do mar ou à praia do Monte Sinai em que o fundo do mar não é tão profundo quanto o restante. Há literalmente uma ponte física de terra nesse lugar. Isso não é religião, isso não é a palavra de um pastor, de um judeu, de um... isso é geografia. Isso são os geógrafos ou os estudiosos do fundo do mar que podem, com equipamentos sofisticadíssimos, fazer a topografia daquele lugar. Então, o fantasioso, que poderia ser perfeitamente um milagre de Deus... do mar, do nada, abrir duas paredes e o povo atravessar no meio, e o fantasioso não precisa ser discutido. Há um sinal físico, claro, de que Deus estabeleceu a terra dessa forma. Se, por algum mover de Deus inquestionável, o vento soprou, Deus agiu, Deus operou um milagre, mas Deus não faz mágica, então Ele sempre deixa um registro de que os milagres dEle também se relacionam com o que Ele fez fisicamente. Então o povo pôde atravessar a pé enxuto, porque algum milagre, algum mover de Deus fez com que o povo atravessasse naquela profundidade impossível de ser atravessado o Mar Vermelho, em uma ponte, em um lugar real. Naqueles dias, ninguém sabia. Até pouco tempo atrás, ninguém sabia disso, porque só os equipamentos mais modernos poderiam sondar o fundo do mar e descobrir que ali tinha uma ponte. Pensa, eu estou falando ponte, mas é muito simplório eu falar uma ponte. É uma formação natural que Deus estabeleceu e que o povo passou. Ah, não sei se é isso não. Então, a próxima foto começa a nos mostrar o que eles descobriram nessa ponte. O que eles descobriram nesta parte do fundo do mar vermelho. Rodas, moedas, carros egípcios, lanças, armas de guerra, um mundo de coisas de guerra egípcios que estavam no fundo desse lugar do Mar Vermelho. Nenhuma emissora de televisão vai apresentar isso. Nenhuma escola, nenhum sistema político, nada. Isso vai ficar realmente sempre só com aqueles cientistas que, porventura, arqueólogos, estudiosos, que encontraram. E com aqueles que o Senhor falou assim, eu quero te mostrar isso, filho. Eu quero que você saiba. Eu posso tudo. O que eu escrevi é verdade. Eu levantei um povo. Eu disse para o povo fazer aquelas loucuras e construir aquele altar, e construir aquele tabernáculo, e me cultuar dessa forma ou daquela forma. Eu construí. Pode passar, por favor, José. Isso é uma roda de carros, só que com tantos anos, com tantos séculos, ela foi tomada pela vida marinha. Pode passar. Peças encontradas no fundo daquele lugar do Mar Vermelho. Pode passar. Pode passar. Esse é o espaço que eu mostrei lá atrás, de quem chegou depois da travessia do Mar Vermelho. E lá à frente, lá no alto, está um monte que os árabes cercaram e nunca permitiram pesquisa, turismo, nada. foi a mãe de Constantino que construiu um convento ao pé de um outro monte, que hoje é considerado o Monte Sinai, mas que não há menor possibilidade de ter abrigado aos seus pés 600 mil homens, mais crianças e animais. Pode passar. Nesse lugar, os árabes tiraram essa coluna, porque essa coluna, os arqueólogos reconhecem que ela foi colocada por Salomão, e as inscrições hebraicas que tem nessa coluna são do nome de Moisés, do nome de Israel, da história do Egito, e de que Salomão colocou isso como um culto a Deus em memorial pela passagem do seu povo pelo deserto. Nesse mesmo lugar. Pode passar mais uma. No alto do que estamos chamando de Monte Sinai, que os arqueólogos reconhecem ser o verdadeiro Monte Sinai, tem essa pedra. Está lá. Isso não é um desenho. Eu mostrei alguns desenhos da arca, do altar, mas isso não é um desenho. Se você conhece a Bíblia, você sabe o que eu estou mostrando. Deus disse a Moisés: sobe aqui e eu vou fazer passar pela fenda da rocha a minha glória. E os arqueólogos, os cientistas, os pesquisadores, eles têm alguns registros de partes desta rocha queimada. Queimada. Eu não encontrei, mas eu havia recebido certa vez a foto de um cientista com essa pedra, o lado em que está preto, queimado. Porque a glória de Deus veio nesse lugar. Que coisa impressionante, Deus. Que coisa impressionante. Então, essa história toda, ela pode ser verdadeira. Pode ser verdadeira. Agora, ela poderia não ser verdadeira se houvesse outra história verdadeira. Mas a única história verdadeira é essa. Deus disse: eu quero levantar um povo que não adora todos os deuses da terra, que adora só um Deus. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Eu vou fazer vocês passarem pelo Egito, eu vou fazer vocês passarem por essa terra de sofrimento, de escravidão, e eu vou dizer a vocês, o Egito vai ser a representação desse mundo. Faraó vai ser a representação desse líder desse mundo, que oprime, que escraviza, que obriga o trabalho, que suga o seu tempo, que suga a sua energia, que suga tudo da sua vida e que te põe impedido, proibido de adorar outro Deus. Mas eu vou fazer uma coisa, eu vou mandar manifestações sobrenaturais que vocês vão chamar de as 10 pragas, para destronar cada um dos ídolos. O rio Nilo é um ídolo para o Egito, era um ídolo para o Egito. O rio Nilo era sagrado, eu vou fazer o rio virar sangue, e eles vão odiar o rio. O piolho é um símbolo de um dos deuses do culto e das liturgias egípcias. Pode estudar, pode ver esses desenhos lá, pois eu vou fazer vir tanto piolho que o povo vai ter nojo de piolho. E assim, cada um dos elementos que Deus foi destruindo na terra do Egito, até chegar ao primogênito, porque o primogênito de Faraó era chamado de Deus. E Deus disse: eu vou governar sobre vocês, eu vou destruir tudo que vocês adoram, porque eu quero que vocês saibam, só há um Deus sobre a terra. Esse é o Deus a quem servimos. Esse é o Deus que nós conhecemos pelo Evangelho de Jesus Cristo e que decidimos seguir. Mas talvez a gente não esteja sabendo como é que cultua a esse Deus. Tem mais alguma foto? Nesse último mapa você vê aonde é chamado Monte Sinai hoje, no Egito. É esse primeiro Monte Sinai aqui à sua esquerda. E você tem o Monte Sinai à sua direita, que é onde está aquele descampado que eu mostrei a vocês. E a linha vermelha que mostra exatamente aquele canal, aquele lugar estratégico no Golfo de Aqaba, e você tem isso explícito, você tem os estudos, você tem as anotações, você tem as fotos. Hoje na internet qualquer pessoa pode olhar isso e sondar e pesquisar e ter o nome dos arqueólogos, o nome das pesquisas e todas as coisas. Eu queria destacar com você, no Êxodo 19, o versículo primeiro diz: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro mês, dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Versículo 3: subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque essa terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Quando você estuda os elementos que Deus foi instruindo, você tem a ovelha, você tem o cabrito, você tem a pomba, você tem a rolinha. Tem uma coisa louca que Deus disse: aquele que não tem dinheiro para nada vai poder trazer uma rolinha, um pequeno pássaro. E ele dá detalhes de como o sacerdote vai imolar aquele pássaro, como vai derramar o sangue, e aquilo vai ser um sinal de que aquela pessoa está crendo. Só o sangue me limpa do meu pecado. E se ainda não tenho o sangue do Cordeiro de Deus, eu já estou crendo nisso e eu estou fazendo um sacrifício que fica como uma nota promissória. Quando o Cordeiro vier e derramar o seu sangue, ele vai computar que eu crie nessa obra de Deus. É algo assim tão intenso. Deus disse a Moisés: não façam deuses de prata e não façam deuses de ouro. Havia diferença entre deuses de prata e deuses de ouro. Para Deus dar detalhes do culto, assim, detalhes da vida pessoal, da vida de dedicação a Deus: não façam deuses de prata. E também não façam deuses de ouro. Outra orientação: façam um altar de terra. Façam um altar de terra. Eles fizeram o altar e colocaram aquela peça do altar que eu mostrei a vocês em cima daquele altar. Se vocês, por acaso, em algum lugar da caminhada de vocês, fizerem um altar com pedras, se for preciso fazer com pedras, preste atenção, que não sejam pedras lavradas. Olha os detalhes de Deus. Como Deus, a quem servimos, é um Deus detalhista. Como o Deus a quem servimos não combina com um Deus de improvisos, de coisas mal feitas, de coisas que não foram pensadas, planejadas, estruturadas. Vocês não podem lavrar a pedra, porque eu quero o altar de coisas naturais, simples. No capítulo 20, veja aí comigo, você tem esse texto. O versículo 26, ele ainda diz: e não subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Eu quero te chamar a atenção para como Deus é um Deus detalhista. Ele moveu céus e terra, ele moveu a própria geografia da terra, ele fez com que um lugar possível de ser atravessado estivesse exatamente no fim da estrada e em frente ao monte que eles deveriam estar. Deus fez isso. E não é o pastor quem disse isso, é a ciência que prova isso. São os pesquisadores, os descobridores, os cientistas que mostram isso com fatos, com provas cabais, materiais. Deus é detalhista. Deus faz muitas coisas que nós não entendemos, porque nós temos outra forma de pensar. Deus é um Deus que faz coisas muito elevadas, muito superiores às nossas. Nós somos, no nosso jeito de pensar, na nossa forma de viver, tão limitados, tão pequenos, tão mesquinhos, tão pobres. Basta a gente ir para uma cultura, basta a gente entrar lá num laboratório da NASA, basta a gente entrar numa fábrica de aviões e a gente já fica perplexo com quantas coisas sobrenaturais, altamente tecnológicas, muito distantes da nossa capacidade, já existem. Imagina o que é que já existe na eternidade, no reino de Deus, que a gente nem sonha. Não acreditar é uma estupidez. O Senhor é um Deus detalhista, o Senhor é um Deus que faz coisas que nós não entendemos. Então, tudo que vem de Deus, antes de ser questionado, deve ser crido. Essa é a condição do reino de Deus. Preste atenção. Nenhum de nós vai aceitar engolir alguma coisa porque Deus disse, porque o pastor disse, porque o padre disse, porque a seita disse. Isso não faz parte de Deus. Deus é um Deus detalhista, Deus é um Deus que traz revelações, Deus é um Deus que explica, Deus é um Deus que orienta. Então, quando eu falo que as coisas de Deus devem ser, primeiro, aceitas e não questionadas, eu não estou dizendo que a gente deva engolir qualquer coisa. Deus tem maior prazer em nos revelar todos os seus segredos, todos os seus detalhes, todas as suas ciências. Por isso Ele te pôs numa escola. Por isso Ele deu a mim e a você, ainda que limitados nessa dimensão pecaminosa, capacidade de aprender, de estudar. E não tem uma pessoa aqui sequer que possa dizer assim: eu não consigo. Porque Deus deu ao homem a capacidade de se adaptar a tudo, de aprender tudo, de se moldar a tudo, de se desenvolver, de se aperfeiçoar, porque Ele quer que a gente conheça as coisas dEle. Mas as coisas espirituais estão numa dimensão completamente diferente da nossa dimensão física, limitada pelo pecado. Então, primeiro, eu preciso crer. Eu decido crer. E depois que cremos, os nossos olhos são abertos para entender os princípios de Deus. Antes de crer, nós não entendemos os princípios, porque eles fazem parte de uma outra esfera, de uma outra dimensão de realidades, que não a nossa física terrena limitada. E agora vem o Senhor e diz no capítulo 25, leia comigo, capítulo 25, verso 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiro tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e me farão um santuário. Diga comigo: e me farão um santuário. O que é que eles fizeram com as ofertas que foram trazidas? Diga bem alto: o que é que fizeram com as ofertas que foram trazidas? Para que eram as ofertas? Para que eram as ofertas? Eu preciso que você fale. Para que eram as ofertas? Santuário, construir um santuário, fazer um santuário. É importante que você use a sua voz. É impressionante que Deus não pediu nada porque Deus precisava. Deus não pediu nada porque estava tomando do povo. Deus tinha um propósito para as ofertas: me farão um santuário. Vírgula. Leia o que termina a frase. Deus é um Deus de propósitos. Eu vou tirar vocês do Egito. Mas como? Não tem jeito. Tem, eu estou planejando isso desde a eternidade. Como é que é isso, Deus? Eu mesmo, naquele mar vermelho, que vocês vão chamar de vermelho, porque tem um propósito de chamarem de vermelho, eu vou pôr um lugar em que a profundidade do mar se levanta e dá passagem. Eu vou apenas abaixar a água um pouco e o meu povo vai passar. Eu vou soprar um vento e esse vento vai fazer alguma coisa naquelas águas e vocês vão poder passar a pé enxuto. E tem mais, vocês verão que os egípcios vão deixar registros e lá na frente os seus estudiosos vão descobrir que todas aquelas peças do Egito, da dinastia que vocês foram escravos, estarão lá. Mas com qual propósito, Deus? Eu quero trazer vocês e eu quero habitar no meio de vocês. O Deus que me criou, o Deus que te criou, quer habitar no nosso meio. E Ele, porque Ele faz, e não me interessa entender o jeito dEle, me interessa crer, embora Ele queira que eu entenda o jeito dEle, eu simplesmente vou crer que Deus disse. Então é o seguinte, para eu habitar no meio de vocês, vocês terão que construir um tabernáculo. E para vocês construir um tabernáculo, vocês terão que dar ofertas. É assim que funciona? É. O salmista Davi diz lá no Salmo 100, entrai por suas portas. Como que é o versículo? Diga bem alto. Entrai por suas portas. Entrai por suas portas. Diga você para você mesmo. Entrai por suas portas. Como Deus faz as coisas diferentes das nossas? Como a forma do reino funcionar é diferente da nossa? Deus está dizendo assim, todas as vezes que você começa a ter atitudes de gratidão, você entra na minha presença. Isso não é muito coerente com o que Deus vem e ensina ao povo, quando vocês, que têm o coração grato, trouxerem uma oferta a mim, vocês vão construir um tabernáculo. E o que vai acontecer? Eu vou habitar no meio de vocês. Irmão, nós precisamos tanto da presença de Deus. Nós precisamos tanto da presença de Deus. Cada dia mais. Se você vir as reportagens do povo da Venezuela vindo para o Brasil, em nada se difere do povo da Síria migrando para a Europa. Os mesmos problemas e dificuldades daqueles países ricos da Europa recebendo milhares de refugiados sírios fugindo da guerra. Eles olharão para nós e para as notícias da mesma forma que nós olhamos para as notícias que vêm deles. Olha uma nação tendo que fugir da sua terra de fome, de pobreza e mesmo que seja em uma dimensão menor, medo e risco de morrer e indo para o Brasil. Você pode pegar o Trump, você pode pegar o Putin, você pode pegar os presidentes da Europa, você pode pegar os problemas de qualquer nação e você vai descobrir que, de igual forma, no Brasil, com qualquer um que seja o presidente, nós estamos vivendo, é uma realidade mundial. Nós estamos vivendo, é o cenário sendo erguido, nem é construído mais, é só erguido, porque tudo já está construído. O cenário para a chegada do anticristo, de um governo único. E eu e você não vamos encontrar solução num novo presidente evangélico. Não vamos encontrar solução num milagre financeiro imediato no ano de 2019. Nós só vamos encontrar solução para qualquer desafio das nossas vidas, sejam eles materiais, sejam eles emocionais, com a presença de Deus. A presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus. Eu quero encerrar. E eu tenho duas opções. Eu posso conduzir todo esse conteúdo que estou compartilhando com você para um pensamento, um raciocínio, um arquétipo, um paradigma. Tragam ofertas. E qualquer pessoa, seja crente, seja católico, seja ateu, não importa, qualquer pessoa, você está vendo? Crente, só tudo que faz é para pedir oferta, pedir oferta. A igreja de novo está pedindo oferta. Eu poderia conduzir para esse fim. Em parte, qualquer pessoa consciente compreenderia. Você vem, tem um lugar de prazer, de alegrias, de bênção. Você recebe tantas coisas que não se recebe em nenhum outro lugar dessa sociedade, de comunhão, de palavra, de ministração. Então nós temos que pagar as contas, nós temos que pagar esse prédio, temos que pagar a luz, temos que pagar os funcionários, temos que sustentar os pastores, os missionários. É óbvio, é lógico. Não tem que ser questionado, é natural que qualquer religião, qualquer instituição, qualquer órgão, qualquer empresa, qualquer restaurante, qualquer casa, qualquer negócio, precisa ser sustentado com recursos financeiros. Mas nós teríamos também outra opção de destino de todo esse conteúdo que estamos entendendo do reino de Deus. Se eu preciso que Deus venha, e Ele quer construir um altar, já não mais com aqueles elementos, mas com a minha vida. E o princípio continua sendo o mesmo, eu me tornarei um doador. Porque todo aquele que tem atos de gratidão, entra na presença de Deus. E todo aquele que constrói um altar para Deus, Deus vem. E está escrito que eu e você construímos um altar para Deus, com nossas oferendas. Então, qual é a diferença dos dois destinos? É que eu realmente não tenho nenhum interesse de fazer com que você apenas traga mais um dinheiro no altar. Por todas as lutas, as dificuldades que a gente passa, nós temos irmãos aqui que são guerreiros. Nós temos irmãos nesses 13 anos que nos ajudam e nós vencemos todos os desafios materiais, financeiros. Nós não temos dificuldade nenhuma em vencer as lutas que surgem. Mas, irmão, o maior desafio, liderando vocês, é todos nós nos tornarmos pessoas doadoras. Fulano, o que você precisa? Quem precisa? Onde precisa? O que precisa? Ninguém é pobre que não tenha nada para dar. Jesus olhou para aquela viúva levando uma oferenda no altar e disse assim: ela deu mais do que todos aqui. Quando na reforma protestante, muitas nações da Europa foram impactadas, você lê um livro do Weber que é sobre a tradição protestante, a ética protestante e o capitalismo. E o mundo inteiro, inclusive os ateus, sabem que a reforma protestante trouxe livramento, libertação, crescimento, prosperidade, porque eles anunciaram: Deus quer que cada um semeie e colha. O evangelho de Deus é um evangelho de crescimento, de vitórias, não é um evangelho de opressão. E um dos pilares da reforma protestante nessas nações, como a Alemanha, como Suíça, como Suécia, aqueles países ali em volta da Europa que foram totalmente influenciados no seu governo e até hoje estão debaixo de influência nas suas leis, eles têm um conceito, que é o mesmo conceito que está nos documentos originais iniciais da Igreja Católica. Se eu tenho uma riqueza, é para compartilhar. Talvez à nossa volta nós tenhamos uma outra ideia, um outro conceito. Se eu tenho uma riqueza, eu quero aumentá-la. Mas nessa manhã o Senhor vem me dizer para a gente de uma forma tão simples: eu tenho meus procedimentos. Façam o altar do jeito que eu vou orientar vocês. Moisés, construa do jeito que eu estou orientando a vocês. Eu providencio todos os recursos, seja o ouro, a pedra preciosa que os egípcios vão doar a vocês, seja a ponte de terra lá no Mar Vermelho, seja qualquer coisa lá no Monte Sinai ou em qualquer momento da história de vocês. Eu vou providenciar tudo o que vocês precisam. Só peço uma coisa: façam do jeito que eu estou mandando. Com as ofertas, com as doações, com as oferendas de vocês. E nessa manhã, eu repito, eu não estou pregando para você trazer um dinheiro no altar. Eu estou pregando no desafio: como é que eu e você vamos nos tornar mais doadores? O que eu tenho no meu armário? Decidi ser uma pessoa doadora. Quem precisa de algo que eu tenho guardado e que dou tanto valor e que pode ser útil para alguém? Eu e você vamos ter peças, elementos, recursos, que eles têm um significado emocional muito importante para cada um de nós, mas nós também temos nos nossos arquivos tanta coisa que pode ser doada. Eu passo no sinal e aumentou o número de pessoas morando na rua. A quem eu posso servir doando algo? E eu não sei se é com você, mas é comigo muitas vezes. Aquela luta, aquele desafio, às vezes até aquela impaciência de: já vem de novo pedir, já vem o sinal de novo, já vem querer lavar meu vidro. Como é que eu posso dar alguma coisa para essa pessoa? E aí você põe a mão no bolso e só tem uma nota de 20. Não, 20, só tem uma nota de 20. E uma vez o Senhor falou comigo assim: por que não 20? Imagina se toda vez que você precisar de alguma coisa, eu meter a mão no bolso e falar assim: qual que é a menor nota? Porque a quem, para quem dá, quem semeia, quem é liberal, Deus sempre vai ter sementes para dar. Atenção. Como é difícil para nós, na correria dos dias de hoje, se alguém fosse: eu decido dar e vou dar atenção. Eu quero dar atenção para as pessoas. Eu quero dar atenção. Eu quero dar o que eu sei fazer. Eu sei fazer, eu quero dar para as pessoas. Eu não quero ser apenas uma pessoa que só faço se ganhar dinheiro. Eu só faço se eu estiver recebendo alguma coisa. Não, eu quero ser um doador. Porque Deus é a essência do dar. Mas Deus nunca poderia exercitar em plenitude a sua essência do dar se Ele não tivesse a quem dar. Na minha natureza eu sou a essência de dar, mas eu não tenho para quem dar, então eu não sou completo. Mas Deus não é incompleto. Então Deus, que é a essência do dar, criou homens e mulheres à sua imagem e semelhança e os fez a essência do receber. Então vem Deus e diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O que Ele deu? O que Ele tinha de mais precioso: seu único filho. Se eu não tenho Deus, eu fui criado por Deus e eu tenho a essência do receber, então quanto mais longe de Deus, mais egoísta eu sou. E qualquer egoísta poderia argumentar com Deus: mas foi o Senhor que me fez a essência do receber. Mas todas as vezes que eu e você nos aproximamos de Deus, nós começamos a valorizar uma característica de Deus que foi colocada em nós, porque ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, além de Deus nos fazer a essência do receber, Deus também nos deu da sua natureza, das suas características. Eu e você temos também a essência do dar. Por isso que eu e você nos aproximamos de Deus todas as vezes que, por gratidão, nós começamos a dar. Senhor, eu não quero ser uma pessoa, por mais que esteja passando dificuldades, que só pensa em receber. Eu quero ser uma pessoa que pensa em dar. Eu quero estar nessa terra para dar. Eu quero fazer o curso, eu quero fazer a universidade, eu quero ter uma profissão, eu quero um emprego novo, eu quero um cargo melhor, eu quero mais recurso, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero qualquer coisa, Deus, porque eu decidi ser uma pessoa mais parecida com o Senhor. Eu quero ser alguém que dá. Então eu vou sair da minha casa, eu vou sair da minha cama, eu vou sair do meu conforto, eu vou abrir mão de tantas coisas. Eu quero estar no meio das pessoas, eu quero estar na célula, eu quero estar no culto, eu quero estar na praça, eu quero estar onde Deus me põe para estar. Não dá para estar em todo lugar, mas eu quero estar em algum lugar onde eu vou poder ser a essência do dar. E como é que eu sou a essência do dar? Só se ele estiver aqui. Por isso que quando eu dou, ele se manifesta. Por isso que ele disse ao povo: povo, Moisés, diga a eles, tragam uma oferta. Nós vamos ter um tempo de altar, você vai trazer no altar dízimos e ofertas. Mas eu quero pedir que você feche os seus olhos e que você tenha um tempo com o Senhor. Senhor, eu não quero levar no altar algum recurso só para ajudar. Eu não quero também levar no altar algum recurso só por estar tocado. Eu não quero levar no altar nenhum recurso por necessidades, por cooperação. Eu quero levar no altar nesta manhã parte dos meus recursos, por ter entendido. Eu quero selar esse ensino, que seja uma moedinha como daquela mulher. Eu vou levar no altar hoje, Senhor, uma oferenda que está expressando: eu decidi nessa manhã cuidar, zelar dessa característica que Deus dá tanto valor. Eu quero me tornar uma pessoa doadora. O que eu sei, o que eu posso, o meu tempo, minhas energias, minhas habilidades, eu quero ver quem precisa de alguma coisa. Eu quero sair do meu comodismo, da minha poltrona, dos meus filminhos. Eu quero sair de tudo que é só para mim, só para mim, só para mim. E eu quero descobrir alguma coisa que eu vou fazer nessa vida e que vai registrar nos céus que eu também sou a essência do dar por causa de Deus na minha vida. Continue com seus olhos fechados por mais alguns instantes. Senhor, eu estou batalhando com o meu negócio, eu estou batalhando lá na escola, eu recebo um dinheirinho só para o sustento, só para passagem de ônibus, mas eu decidi ser alguém doador. Eu tenho vergonha, eu tenho constrangimento, eu acho que eu não posso, eu acho que eu não sei, mas eu decidi ser alguém doador. O pouco que eu tenho, o pouco que eu sei, o pouco que eu posso, vai ter sua parcela de doação. E eu quero minhas experiências pessoais, de sair do meu quadrado, de sair do meu comodismo, e entrar numa dimensão de ser um doador, um que governa, sempre tem para dar, sempre tem para dar, sempre tem para dar. E não é só quando alguém pede, é quando eu vejo a necessidade, eu quero dar. Onde Deus me mostrar necessidade, eu quero me levantar ousadamente, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma vergonha, e eu quero dar, eu quero dar, eu quero ser uma pessoa que dá, porque Deus construiu todas as coisas do seu reino, e ele disse: eu quero que seja feito do meu jeito, venham me cultuar do meu jeito, porque eu vou levar vocês para a minha terra, eu vou levar vocês para o meu reino, eu vou levar vocês, vocês vão atravessar o mar vermelho do sangue de Cristo, e eu vou levar vocês para uma eternidade. Essa vida é muito pouco, essa vida é o deserto, essa vida é difícil, mas tem uma terra prometida, tem um lugar do outro lado, e é para lá que eu estou levando vocês. Então construam um altar para eu estar no meio de vocês, porque eu vou levar vocês. Como é que constrói o altar, Senhor? Seja um doador, seja alguém pronto a servir, pronto a dar. Se você toma diante de Deus nessa manhã uma posição nova, fique de pé dizendo a Ele: Senhor, eu entendi essa palavra e eu estou me levantando para me posicionar, para decretar sobre minha vida, sobre minha mente, sobre meu jeito de ser, sobre os meus costumes, meus hábitos, minhas heranças, Senhor, sobre a natureza brasileira, sobre a natureza mineira, sobre a minha natureza, na minha família, não importa, Senhor, eu decidi nessa manhã zelar, cuidar de ser uma pessoa que doa. Eu entendi o que é trazer dízimos no altar, eu entendi o que é trazer ofertas em culto, eu entendi o que é servir a quem precisa à minha volta, eu entendi nessa manhã por que no teu reino, além do Senhor dizer a Moisés que devia levantar um altar daquela forma, o Senhor também disse a mim que eu deveria ser um doador, e eu quero levantar um altar para o Senhor, e nesse altar não está mais um animalzinho, nesse altar não está mais uma pomba, nesse altar não está mais um bezerro, nesse altar estou eu. Estou eu, Senhor. Sou eu que me coloco no teu altar nessa manhã. Continue com seus olhos fechados e ore ao Senhor. Ore ao Senhor: Senhor, muda a minha vida, muda o meu jeito de ser. Eu quero ser uma pessoa zelosa.